dia se arrepender me chamar. Eu não vou fazer a mesma coisa com você. Não preciso te provar que eu te amo. Meu amor, você é tudo que eu queria ter. Relação, entregar de vez o coração. Eu sei que nosso amor na vida tudo enfrentou, e a vontade de se amar prevaleceu. O nosso amor foi lindo, não vá dizer que me esqueceu. Eu sonho com você, pedindo meu prazer. Tô te amando, te adorando. Assim eu vou enlouquecer. Eu sonho com você, pedindo meu prazer. Tô te amando, te adorando e você dizendo: assim eu vou enlouquecer. Se um dia se arrepender, me chama, eu vou. Se um dia se arrepender, me chama. Eu não vou fazer a mesma coisa com você. Não preciso te provar que eu te amo. Meu amor, você é tudo que eu queria ter. Eu quero que você me dê um pouco de atenção. Pra ser feliz vamos viver a relação. Entregar de vez o coração. Tudo enfrentou, e a vontade de se amar prevaleceu. O nosso amor foi lindo, não vá dizer que me esqueceu. Eu sonho com você, pedindo meu prazer. Tô te amando, te adorando e você dizendo: assim eu vou enlouquecer. Eu sonho com você. Assim eu vou enlouquecer. Eu sonho com você, pedindo meu prazer. Tô te amando, te adorando e você dizendo: assim eu vou enlouquecer. Eu sonho com você, pedindo meu prazer. Tô te amando, te adorando e você dizendo: assim eu vou enlouquecer. Eu sonho com você, pedindo meu prazer.